nacional. Tô chegando na fita, movimento hip hop. Se liga na batida, o verdadeiro som da rua. Mostrando sua cara, mensagem positiva. Valorizando a palavra, eu tô chegando na moral. Para revolucionar, sou do rap nacional. Sou mais um para somar, movimento antissistema. Pelas ruas da sul, sou de Minas Gerais. Sem problema nenhum, interior entrando em cena. Tô sempre na correria, abençoado seja o nosso pão de cada dia. Vou me esforçar e vencer pelo certo. Meu Deus me ilumine pra fazer o que é correto. Vou chegando na moral para representar a cultura hip hop que estará sempre no ar. Vou seguindo na levada com firmeza total. Só ideia positiva, faculdade de mil grau. Movimento humanista, firmão, realista, transmitindo a paz. Violência é o risco da minha lista. Eu mando a letra para ver se a vida muda. Para ouvir e pensar, não para rebolar a bunda. No país do carnaval e do povo estrangeiro, no país da desigualdade, da fome, do desemprego. Às vezes paro no tempo e fico pensando. Cada vez mais tecnologia substitui o ser humano. O desemprego aumentando e a fome também. Tenho muita fé em Deus, que os anjos digam amém. Abençoa, meu Deus, todos os pais de família, vítimas do desemprego que não encontram alegria. A esperança é a última que morre. Aí, mano, aí, mina, na humildade faz seu corre. Tenha sempre fé em Deus, esperança na mente, para que na sua vida você vença honestamente. Liberdade, onde é que foi parar? Vejo crianças no farol ao invés de estudar. Pessoas que ganham muito pouco, que mal dá para comer. Para as crianças para trabalhar, para poder sobreviver. Aí vê quem vem lá, do lado de lá. É os homens de farda, chegando para embaçar. Bate sem dó no povo humilde, gente decente. Trabalhador, pai de família, gente carente. Pessoas honestas que moram na periferia. Mesmo com tanto sofrimento, sobra um tempo para alegria. Vixe, sobra um tempo para alegria. Cotidiano periférico, povo no sofrimento. A realidade é foda, irmão, e não é moda, e não é moda. Sangue bom, eu não confio na polícia. Com as pessoas do gueto, sempre agem na malícia. É embaçado levantar de madrugada, com a polícia derrubando seu barraco na bala. Pessoas que trabalharam o dia todo no sufoco, ser confundido com bandido, esse mundo tá louco. No maior desconforto, às margens do esgoto, do povo da periferia, burguesia sente nojo. Aí sistema, pobre também é gente, sempre lutando na paz e com Deus dentro da mente. Mano Igor na rima, abalando a estrutura. Esse é meu rap, doidão, veio direto da rua. Não preciso rebolar para ganhar dinheiro. Sou mais um filho de Deus, mais um nobre guerreiro. Vou ficando por aqui, uma hora a gente se vê. Fica na paz, sangue bom é nós, pode crer. Vida, vida, a vida é agora. A vida, irmão, é um presente de Deus. Não jogue ela fora. Jamais se curvar perante ao inimigo. Porque afinal, sangue bom, você tá vivo, tá ligado? Mano Igor, cotidiano periférico, é tudo nosso. 100% rap nacional.